janela dá pra ver que é outro dia. É triste, olho pra fora e o sol não brilha. Os pássaros não voam, o dia tá fechado. Tudo zoado, tempo nublado. A chuva cai devagar no meu para-brisa. Faz muito frio, o rádio avisa. BH tá 12 graus, é melhor agasalhar. Vista a jaca, põe a touca, vou devagar. Da janela vejo os barracos de papelão, as crianças se aquecendo, esfregando as mãos. Se é justo eu não sei, mas meu peito dói. Querer sozinho fazer algo tipo um herói. O amor se esfriou, já não aquece o coração. Me pergunto qual é o futuro desta nação. Queria paz, alegria e um dia lindo, mas tá nublado, cruel, eu não tô sorrindo. Eu não quero ser mais uma multidão. Me tire daqui, segura minha mão. Não aguento mais, não suporto mais. Eu já fiz de tudo, eu só quero paz. Queria ver o sorriso no rosto de uma criança. Só gargalhada no dia de bonança. Igualdade social pro trabalhador. Crianças com seus pais e fluindo amor. Sem idoso no asilo, sem criança no orfanato. Hospitais vazios, tipo final de campeonato. Queria a paz do mundo, queria o fim da guerra. Sem assassinato, sem cadeias, doces primaveras. Que nenhuma mãe no mundo enterrasse o próprio filho. Ver meus pais de boa, bem velhinhos. Sem corrupção, mas que país é este? Vejo o contraste dos barracos com os palacetes. Mas que país é esse? Vejo o contraste dos barracos com os palacetes. Eu não...